Portal do Arrocha. Chama, neném! Alain Balotti, o fenômeno da Bahia. Arrocha, ei! Não vem com essa, me dizer que com distância não se ama, só porque ainda não convive na mesma cama. Esse pequeno detalhe a gente já programou. Já programou. Porque minha mala já está feita. E hoje eu vou te encontrar. Deixei um sorriso em você. Acho melhor não duvidar. Ligo o GPS. A igreja mais próxima deixa como referência. Tô cansado dessa saudade, mas que penitência. Aproveita e coloca aquela roupa, vamos nos casar. Liga o GPS, a igreja mais próxima deixa como referência. Tô cansado dessa saudade, mas que penitência. Aproveita e coloca aquela roupa, vamos nos casar. Comigo é tudo ou nada. Chama, neném! Alain Balotti, o fenômeno da Bahia. Sabiá Records, o Ninho do Sucesso. Vem! Porque minha mala já está feita. E hoje eu vou te encontrar. Deixei um sorriso em você. Acho melhor não duvidar. Mais próximo deixa como referência. Tô cansado dessa saudade, mas que penitência. Aproveita e coloca aquela roupa, vamos nos casar. Liga o GPS. A igreja mais próximo deixa como referência. Tô cansado dessa saudade, mas que penitência. Aproveita e coloca aquela roupa, vamos nos casar. Comigo é tudo